acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o programa Mulheres do Sertão e hoje vamos continuar com a farra que começou no programa do Caatinga às 7 da manhã, que é sobre o 8 de março, a Parada das Mulheres, as mobilizações que estão acontecendo em todo esse país, nesse estado. E aí a gente vai continuar com essa roda de debate. Agora, nesse horário, a gente continua com Cláudia Xenofone, do Grupo Mulheres Jurema. Bom dia, Cláudia. Oi, bom dia, Vera. Bom dia de novo, né, Cidinha? Sem café da manhã, ô mulher, vamos ter que dar um jeito. Bom dia, Nidinha, lá de Bodocó. Bom dia, Valdilene. Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Mulheres do Sertão. Bom dia a todas as juremas, as mulheres do fórum. E hoje a gente, como a Vera já falou, a gente segue, né, falando das vivências que acontecerão nesse mês de março, né, e principalmente no 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então nós vamos estar nessa roda de conversa falando sobre as nossas bandeiras de luta. Continuando com os bom dia, vamos dar bom dia à nossa amiga Valdirene, que está aqui desde às 7 da manhã, que eu tenho acompanhado lá de casa do programa. Ela disse: não, meu filho, esse sábado sou eu que vou reinar. Então, bom dia, Valdirene. Bom dia, Vera. É verdade, né? Eu não cheguei exatamente 7 horas, cheguei um pouco tarde, né? Mas deu para participar. E falei um pouco no programa do sindicato, mas o importante é que eu estava aqui, né, junto com as demais. E a gente chega lá, a gente um dia consegue essa igualdade e essa paridade tão sonhada. E pra lá de Bodocó, da terra do queijo, da terra dos doces, vou dar bom dia pra nossa amiga Nidinha, agente de saúde, que veio conversar como é que tá as coisas em Bodocó. Bom dia, Nidinha. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Vera Guedes, a Cláudia, a Valdirene e a Cidinha. E as outras pessoas que estão ouvindo o programa. Como Vera falou, a gente veio aqui reforçar, né, mais uma vez sobre o nosso movimento no dia 8 de março, o Dia das Mulheres. E aí, para completar nossa roda de bom dia, a gente ainda estamos esperando gente para essa roda, né? Estamos esperando Vani do MPA, que ficou de vir para cá. Então a gente vai ter outras mulheres falando hoje, agora de manhã, sobre as nossas mobilizações, o que estamos fazendo. Eu sei que a gente vai bombar no dia 8. Bom dia para minha amiga, né, e companheira de todos os sábados aqui, que eu tenho o maior prazer, que aprendo muito com ela, que é Cidinha. Bom dia, Vera. Eu que aprendo com você, com vocês, né? E eu estou muito feliz de ver as mulheres discutindo muito esses assuntos, discutindo sobre nossos dias vindouros, né, Valdilene? Nossos dias futuros. E a gente precisa realmente conversar, explanar para as pessoas o que acontece, né? E eu fiquei muito feliz com os comentários das mulheres no programa do Sindicato dos Trabalhadores. Elas foram muito, muito profundas naquilo que elas disseram em relação às perdas, né? E a falta de consideração com a mulher que já tem uma dupla jornada. Então, a gente está aí firme e forte. Vamos acompanhar vocês, acompanhar todo mundo nas movimentações. É dia 8 de março, a mulher merece mais do que isso, merece todo dia ser honrada, né? Bom dia para vocês. E aí, vamos seguindo. Eu continuo dando meus bom dia e o bom dia para o pessoal de lá, de Santa Filomena, né? As meninas de lá de Santa Filomena, as mulheres de Santa Filomena, Simone, e o povo todo lá que assiste, escuta o nosso programa. E continuando, a gente vai continuar, como eu tinha dito, né?

O Fórum de Mulheres do Araripe, a Frente Brasil Popular, convida toda a população do Araripe para um grande ato contra a reforma da Previdência, violência contra as mulheres e contra o racismo. O ato acontecerá neste dia 8 de março, a partir das 7h30 da manhã, em frente à ABB de Ouricuri. No 8 de março, o Araripe vai parar por nenhum direito a menos. Venha participar. Voltando com o nosso programa Mulheres do Sertão. Gente, eu tô ficando tão calma para fazer esse programa, até eu me espanto. E aí, o que eu gosto mesmo é da farra que é fazer esse programa. É, como eu digo, né? A gente tem aprendido cada dia um pouco, né? A gente aprende, mas eu agora a gente dá de volta. E como eu disse para vocês, essa roda de mulheres hoje é grande, né? Começou lá às 7 da manhã no programa do Catinga, entrou pelo programa do sindicato e agora está no nosso programa, o programa das mulheres. E aí eu quero dar muito boas-vindas para nossa amiga Vani, do movimento do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, que veio compor a nossa bancada hoje. Bom dia, Vera. Bom dia a todas as mulheres que estão aqui. Um bom dia especial às camponesas, às mulheres camponesas que estão nos ouvindo em toda a região do Araripe. Pois é, muito bonito esse estúdio hoje, porque nós estamos aqui com mulheres, diversidade de mulheres, a gente vê diversos rostos e é isso o nosso jeito de ser, né? Essa diversidade bonita que o Araripe tem, que esse Brasil tem. E mulheres de luta que nos leva e nos anima mais ainda a continuar na luta pelos direitos das mulheres. Então, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. E aí, hoje a gente está contando com o apoio de Raíssa, lá de Bodocó, está fotografando o nosso programa. Uhul! E aí a gente começa conversando sobre nossas atividades. Todo mundo já falou bastante hoje. O mês de março é um mês muito significativo para as mulheres, né? O 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, né? E a gente faz dessa data uma data de luta, de reivindicação, principalmente agora nesse contexto, né, que a gente estamos vivenciando, né, que é um contexto de mudança, um contexto de perda de direito. Por isso que esse ano a gente está indo, quer dizer, o Movimento de Mulheres no dia 8 de março sempre vai para a rua. E aí a gente vamos começar sabendo o que é que o sindicato, o que é que a Secretaria das Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ouricuri está planejando para essa semana, vamos dizer assim, a semana do 8 de março. Aí, Valdirene, conta aí para a gente. A gente sentou e aí a gente decidiu que ia fazer, primeiro, no dia 7, uma audiência pública, Vera, com todos participando, a comunidade em geral, a sociedade, autoridades, enfim, as entidades, todo mundo junto, e para debater esse tema da reforma da Previdência, que a gente vê essa retirada de direitos, principalmente de nós mulheres, né? Que a gente vê que o homem ele vai perder só 5 anos, e as mulheres são 10 anos de perca, né? Então, a gente está preparando essa audiência e também no dia 8 estamos todas juntas, né, com as demais, no dia 8, nesse evento que vai acontecer com a concentração lá na ABB, às 7h30. E a gente saiu também com a rodada de reuniões nas comunidades e por onde a gente passa, que a gente comenta e a gente fala sobre tanto a audiência dia 7 quanto o 8 de março, no dia 8, a gente vê, eu estava até aqui comentando com as meninas, vocês ouviram, né, a companheira Jacira, que realmente é uma mobilização onde os próprios donos de carro estão se mobilizando, né, que o companheiro dela, Benedito, vai vir com a van, tanto dia 7 quanto dia 8, né, quem quiser vir, está disponível a van. E em Passagem das Pedras também a gente conversou, e aí vai ter companheiras que vai vir também, porque a gente não está botando transporte, E a gente já conversou sobre isso, mas aí elas disseram, não importa, porque quando eu quero ir para uma festa, eu vou. Quando eu quero ir para qualquer coisa, quem paga minha passagem sou eu. Então, por que não, quando a gente vai para a luta, reivindicar nossos direitos também, a gente não pagar nossas passagens? É até um ato de responsabilidade e compromisso, né? Uhum. Se a gente for esperar só que os outros façam pela gente, a gente nunca vai ter autonomia de realizar as coisas. Valdirene, me diga uma coisa. O que é que vocês estão esperando? Qual a presença que vocês estão contando na audiência, né? A audiência está sendo convocada por vocês e quem mais? A audiência está sendo convocada pela a presidente da Câmara, né, a Delúcia, juntamente com o sindicato e a FETAP. E aonde foi entregue os convites, as pessoas se mostraram prontas para participar dessa audiência. Foi entregue no comércio, né? Foi entregue a várias autoridades, a vice-prefeito, né? As autoridades, por quê? A vereadores. E a gente quer ver realmente quem está a favor do trabalhador e da trabalhadora e quem está contra, porque a gente está pensando dessa forma. Quem não vai para a audiência, recebeu o convite e não vai para a audiência, a gente já tem mais ou menos como uma resposta, que essa pessoa está a favor da reforma. Quem vai para a audiência vai debater e a gente vai ver realmente quem está nos apoiando, Vera. Então, a gente está aguardando muita gente participando. Espero que realmente as pessoas que foram convocadas, que compareçam para debater realmente esse tema, que é um tema que está afetando toda uma população. Não é só as mulheres, mas também as mulheres, os homens, todos os trabalhadores de todas as categorias. Não é só no rural que a gente vê que vai afetar essa reforma, mas todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras em todas as áreas. É bonito de ver Valdirene falando, porque ela, ao longo desse tempo que eu conheço ela, ela mudou. Ela sempre fala em todos e todas, né? Ela sempre tem cuidado de se colocar, ela sempre fala nós mulheres, e aí é bonito dizer, poxa, tá incorporada a luta feminista nessa pessoa. Mas a gente vai continuar falando da audiência hoje, né? Durante o nosso programa, durante outras atividades que vão rolar aqui na região do Araripe. A audiência vai acontecer aqui, mas é uma coisa que me parece que vai acontecer em outras cidades, né? Que os outros sindicatos rurais estão buscando, estão chamando, né? Estão convocando, estão entrando em parceria com as câmaras municipais dos municípios. Também vai, me parece que vai estar rolando uma construção de uma audiência pública a nível da Assembleia Legislativa do Estado. E aí, eu estou passando essas informações para a gente saber que isso não é uma luta isolada de um sindicato, de um movimento, mas é uma luta geral que está mobilizando movimento sindical, movimento de mulheres, movimento feminista, mobilizando muita gente para reverter esse quadro e essa possível reforma que possa vir, que vai ser votada, vai. Mas a gente está querendo reverter essa proposta, né? E também eu quero marcar aqui que a gente também estamos com nossa amiga Janete, do MPA, que veio aqui, que depois, se ela quiser dar uma falinha, os microfones estão abertos. Vamos seguindo, vendo como é que tá rolando o 8 de março aí. E aí eu vou jogar a bola pra minha amiga, que adora bola, por sinal, que é uma excelente jogadora de futebol, a Nidinha de Bodocó, agente de saúde, nossa parceira, participante do Fórum de Mulheres do Araripe. E aí, Nidinha, como é que vai estar lá em Bodocó, mulher? É assim, Vera, é o seguinte. A gente, eu, né, posso contar com a associação a qual eu participo, que é a dos agentes comunitários de saúde. Então, lá não tem só homens, tem mulheres. Infelizmente, nossa reunião vai ser segunda-feira ainda, depois de amanhã, só que a direção já tá unida. Então, nós, segunda-feira, vamos fazer o convite para as mulheres de lá. A associação já está disponibilizando um transporte para quem quiser vir, né? As mulheres. E também, assim, a gente estamos falando mulheres, só que a gente também vamos expor para os homens. Uhum. Porque, no caso, lá a gente, alguns podem não estar sendo prejudicados, mas pode ter uma mãe de uma irmã, uma cunhada, a esposa. Então, assim, a luta é para todos. Então, segunda-feira a gente vai convocar e o que a gente puder trazer, a gente vai trazer. E também eu conversei com a secretária de Agricultura de lá, Luzimar, expliquei, porque como ela visita as associações por os sítios, e lá e nas associações não só tem mulher. Então, tem a Associação das Mulheres lá também e tem dos homens. Então, eu falei com ela quando ela fosse visitar alguma associação, ela expusesse lá o assunto, né, do movimento e o que pudesse vir. Como nossa colega falou, as pessoas às vezes falam assim, não vou isso, aquilo, mas quando quer ir para uma festa, tem aquele dinheiro para vir para uma festa, então por que não tirar um tempinho para vir para um movimento desse que vai ser só, vai servir para ela e para alguém perto dela, né? Uma família dela, alguém dela, um vizinho, uma mulher que realmente vai ser prejudicada com essa reforma. É, mas é só lembrando, gente, a reforma vem, e se vier do jeito que está proposta pelo governo federal, pelo governo golpista, que a gente não legitima, a gente não vê esse governo como legítimo, ela vai simplesmente acabar com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em geral, né? Não é só, especialmente de nós mulheres, porque pensando que temos a dupla jornada de trabalho, né? E trabalhamos desde muito cedo, né? Quando não na rua, mas dentro de casa. E além disso, com toda essa carga de trabalho, não vai ser possível se aposentar com as diferenças que hoje se aposenta, se a reforma passa. Mas a gente vai para a rua, a gente está gritando, os movimentos sociais estão gritando para dizer contra a reforma da Previdência, que é uma das bandeiras de luta do 8 de março. A gente continua com o nosso papo e agora eu quero que Vani, nossa companheira do MPA, participante do Fórum de Mulheres do Araripe, né? Fale um pouquinho quais são a... Só um pouquinho, porque depois a gente vai falar mais, né? Um pouquinho do que o MPA tem pensado para esse mês de março, né? E aí a gente vai construindo. Então, Vera e os demais, e as demais que estão nos ouvindo, o MPA sempre no mês de março faz a sua jornada de luta das mulheres camponesas. Então, trazendo essa reflexão da nossa contribuição, histórica para esse país, fazendo luta nesse Brasil afora, desde o norte ao sul, enfim, em todos os rincões desse país. E aqui no Araripe a gente se soma junto com o fórum, junto com os demais movimentos que estão fazendo luta, que estão desde do ano passado mais presente fazendo lutas aqui no Araripe. A gente sabe das dificuldades que se tem nesse momento, da urgência que se tem nesse momento de estar debatendo, de estar levando de canto a canto do Araripe, batendo de porta a porta e colocando o que é essa reforma da Previdência. Porque nos parece que o povo ainda não compreendeu o que é a reforma da Previdência. E a gente sabe que os camponeses vão ter perdas irreparáveis caso a reforma da Previdência venha a ser aprovada. Então, imagina que tu que mora no campo, tu que é agricultor, trabalha na roça, tu praticamente vai trabalhar e vai morrer sem se aposentar. Porque é uma vida árdua, é uma vida dura. E com a reforma da Previdência, tu acaba que muitas vezes nem chega à idade para se aposentar, porque não permite. É uma reforma cruel e os camponeses... Mais uma vez a gente diz isso, fala porque é algo que a gente precisa insistir, os camponeses vai ser um dos mais atingidos com a reforma da Previdência. Então, é uma reforma cruel e a gente precisa entender, a gente precisa debater. Nem que seja o geralzão, porque quando esses políticos que estão a favor da reforma da Previdência falam, eles falam em palavras que já é justamente para a gente não entender. Então imagina que a gente que às vezes até tem uma leitura não consegue compreender na sua totalidade essa reforma. Imagina o povo que está lá no campo, que não teve a oportunidade de estudar, que não tem conhecimento de certas palavras, vão entender a reforma da Previdência? Por isso que é importante nós estar batendo de porta em porta, de associação a associação, e fazer esse debate para a gente ir para as ruas mesmo. Então esse é um momento decisivo mais uma vez e nos coloca à prova. Então, nós camponesas precisamos estar munidos de muita coragem, de muito ânimo para dizer não à reforma da Previdência, porque vai ser cruel para todas nós e para todos nós. Não é só uma luta das mulheres, nós temos o protagonismo no 8 de março, não só no 8 de março, mas em todo histórico de luta, mas nesse momento é decisivo, nesse momento é urgente e gritante que a gente vá às ruas. E nós precisamos dar o recado aqui no Araripe. Isso. Então, Vani, ouvindo você falar e a gente trazendo para perto das pessoas essa informação da perda de direitos, né, da população, principalmente da população, eu não digo nem só rural, nem só camponesa, mas da população assalariada, né, porque essa reforma ela vem impactar justamente em quem vive de um salário mínimo. Então, esses políticos que ganham 20 salários mínimos, 20 e tantos salários mínimos, eles não estão inclusos nessa reforma. Então, eles são tão espertos que eles fazem uma coisa de forma a se proteger. Prejudica as pessoas que vivem de salário mínimo e eles se livram disso. Então, assim, eles vêm justificar que é porque as pessoas, a população brasileira está vivendo mais, né? E aí, essa reforma ela vem propor o aumento mais de 10 anos para as mulheres poderem se aposentar e os homens mais 5 anos. Então, pensa aí uma pessoa chegar com 75 anos para poder se aposentar. Né? Esses mais jovens vão ter que começar a pagar o INSS, a Previdência, aos 16 anos de idade. Como? Se a pessoa é de menor e nem trabalha. Assim, né? Nossa lei não permite que um de menor venha a trabalhar. Né, de carteira assinada, porque aí é onde garante os nossos direitos. Então, assim, é algo que, de certa forma, vem contra a nossa constituinte, vem contra a nossa luta enquanto movimento de mulheres, e a gente precisa entender isso e correr atrás. Não é isso, Veroca? É, Claudinha, eu fico pensando aqui, o pessoal pode estar ouvindo lá, né, do outro lado do rádio e dizendo assim, poxa, de novo falando dessa reforma, mas essa reforma é uma reforma que vai impactar na vida de todo mundo. E a gente, né, que insiste em falar desse assunto é porque a gente está muito preocupada. Não só preocupada com as nossas vidas, mas com a vida da maioria da população, que é os trabalhadores, as pessoas. A gente tem uma população imensamente grande que vive com a média de 3 salários mínimos. E são essas. Então, e nesse patamar tem muitas e muitas de nós, né? E então a gente precisa encantar as pessoas, os homens e as mulheres, especialmente as mulheres, para essa luta, né? Porque, senão, a gente já tem vivido perdas de direito e a gente vai viver mais esse. Porque imagine uma pessoa, para se aposentar-se com 65 anos, se a pessoa, né, ela tem que começar a contribuir aos 16 anos. Gente, isso é real. Num momento onde o governo foi aprovado a PEC da morte, que é aquela PEC que congelou os gastos por 20 anos. Então, você congela os gastos, não deixa ninguém aí, porque essa é a estratégia, né? Você congelou o governo, você não, porque eu não congelei nada. O governo congelou o gasto, então ele durante 20 anos, o governo não pode aumentar mais do que o que está previsto, né? Porque me parece que é pelo índice da inflação, o gasto na saúde, na assistência e na educação. E aí para fazer isso, aí você reduz, né? Você barra quem vai entrar, porque isso é uma estratégia, gente. Você barra quem vai entrar com essa reforma da Previdência, é um jeito de barrar outras pessoas a entrar na Previdência, né? Porque você não tem como injetar dinheiro, porque já foi limitado essa história. Eu fico dizendo, o governo é muito E a gente sabe, né? A gente sabe, a gente que não acredita no governo, a gente sabe que existe outros estudos que diz que a previdência não é prejuízo para o governo, né? É claro, você pega o economista que faz a economia olhando para o governo a favor do governo, ele vai comprovar que é. Mas tem os economistas também que diz, não é. Não é assim que o governo, não é assim, né? A Previdência não é desse jeito que o governo diz. A gente vai continuar com esse papo. Eu estou chamando a atenção, porque às vezes a gente, pô, lá no outro lado do rádio, fica dizendo, poxa, de novo a reforma da Previdência? É, de novo. Infelizmente é isso. A gente precisa entender dessa reforma da Previdência, o que é que isso vai impactar nas nossas vidas e na vida do nosso povo. É, mas a gente vai entrar de música, que a nossa amiga Cidinha, que estava, pessoal, quase que matava a Cidinha hoje aqui de fome, é, mas ela já foi tomar café e aí voltou. E a gente vai com a nossa amiga Cidinha, que ela separou uma música, e a gente vai de música. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no tempo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo. Estará sempre lá feminina, menina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá feminina, menina no mesmo lugar. E na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Fórum de Mulheres do Araripe, a Frente Brasil Popular, convida toda a população do Araripe para um grande ato contra a reforma da Previdência, violência contra as mulheres e contra o racismo. O ato acontecerá neste dia 8 de março, a partir das 7h30 da manhã, em frente à ABB de Ouricuri. No 8 de março, Araripe vai parar por nenhum direito a menos. Venha participar. Voluntários da Pátria. A melhor! No dia 8 de março, as mulheres vão parar. International Women's Strike. Para o Internacional de Mulheres. Nenhuma a menos. Nenhum direito a menos. Todas vivas. Convide as amigas de sua cidade e manifeste-se contra o machismo, contra a violência, contra o racismo. Vista roxo em 8 de março. Sinalize suas janelas e seus carros com um pano roxo. Para maiores informações, acesse a página no Facebook Parada de Mulheres Brasileiras. Voltando o programa Mulheres do Sertão, agora são 10 horas e 13 minutos. Voltando com a nossa mesa, se vocês imaginarem a roda de mulheres que está aqui, o fanequim de mulheres que está nessa rádio. Oh, e aí eu quero dar um abraço, um alô lá para as mulheres da MUD, lá no município de Granito, lá em Rancharia, que é em Rancharia, as mulheres que estão lá nos escutando, muito obrigada sempre pela audiência, estamos esperando vocês todas no dia do ato, no 8 de março, né, que vai acontecer aqui na cidade de Ouricuri, mas é um ato regional, é um ato que a gente está convidando todas as mulheres da região. Ouricuri vai bombar, literalmente, né, no sentido da palavra. E aí eu quero dar bombar de mulheres na rua. A gente vai ter muitas mulheres, muitas, vamos ser muitas. Claro que vai ter homem, mas quem vai liderar é a gente, né? Vamos segurar a onda do carro de som, das falas e tudo mais. E aí eu quero dar o bom dia à minha companheira, que como eu já disse a vocês há 3 sábados atrás, ela nos deixou, porque ela agora ela é professora formada, minha amiga Gésia Jurema. E aí, bom dia, Gésia. Bom dia, Vera. Bom dia a todas as companheiras aqui no estúdio, as ouvintes do programa Mulheres do Sertão. Estamos aqui empolgadas, né, para nos fortalecermos, chamarmos todas para esse dia de luta, muito mais de luta do que de comemoração. E vamos lá, né, Vera? Oxe, com certeza. Eu quero dar bom dia à minha... A nossa, né? Porque ela é uma assídua ouvinte do programa Mulheres do Sertão, que é a mãe de nossa querida Gésia, dona Dejalva, né? Que está sempre lá escutando o programa. Quero dar um alô para meu grande amigo Antônio, né? Antônio, irmão de Tica, né? Que sempre nos ouce também, que gosta sempre de uma boa música, né? E a todo mundo que está nos ouvindo, eu queria muito chegar cedo, mais cedo aqui, para dar um abraço em Dona Jacira, porque eu sou apaixonada por Dona Jacira, mas quando eu cheguei ela já tinha ido embora. E a gente vai continuar. Vera, deixa eu aproveitar, tu tá mandando alô, deixa eu mandar um alô pra Maninha também, lá no Sítio Bom Lugar, em Bodocó, que ela disse, eu vou ouvir o programa, sempre que pode, ouve, é uma pessoa que não consegue... E como é o nome de Maninha? Pois é, Maninha, mulher, olha onde eu tô, Cici, Dona Cícera, lá no Bom Lugar, que tá ouvindo o programa, então, cheiro pra senhora, em abril a gente se vê. Olha aí, tá vendo? Então, a gente continua com o nosso programa e a gente vai conversando sobre o 8 de março, né? A gente vai conversando sobre o que vai acontecer nesse mundão, né? E mais especialmente aqui na região do Araripe, que agora a gente vai falar mais profundamente do dia 8 de março mesmo, né? A gente sabe que tem várias versões, né, do 8 de março, né? Então cada uma se apega a que mais lhe convém, né? Aí tem a das mulheres que foram mortas lá na fábrica nos Estados Unidos, né? E tem outras, aí tem a coisa das mulheres já na Europa. Então A gente diz, 8 de março é Dia Internacional das Mulheres. A gente há muito tempo está dizendo, não é um dia de só comemorar, mas é um dia de luta, é um dia da gente estar indo para a rua, né? É, o comércio incorporou essa data para vender. Um Estado capitalista aproveita tudo, né? Aí o comércio aproveita, mas que bom que aproveite, mas que faça a reflexão da vida das mulheres e como nós estamos nessa sociedade em condição de desigualdade, né? É, vamos admitir que a gente está assim, todas as mulheres vivem em condições de desigualdade se você olhar para o outro gênero que é o homem. Mas então a gente vai estar na rua no 8 de março, nesse ato, eu estou bastante feliz com essa possibilidade de fazer esse ato, de ver as mulheres, né, na rua. A gente vai estar nos programas de rádio falando sobre esses dias. Durante a semana toda, eu sei que vai acontecer várias ações em outros municípios durante a semana, mas a gente vai focar no 8 de março. E aí eu queria, começando por Vani, começando por Cláudia Jurema, dizer, Cláudia, me diga uma coisa, as Juremas, tá mobilizada mesmo? Chama a Jurema pra ver. Quem é mesmo a Jurema, Cláudia? Então, eu sou uma, você é, né? Gésia, Adevânia, Vânia, enfim, são tantas, Tica de Nery. Então, essas Geisa, são Geisa, né, que também chegando no Jurema, que bom. E a ideia é que a gente traga tantas outras mulheres para fortalecer o nosso grupo. Então, lógico, a Jurema está nessa discussão, né, dentro do Fórum de Mulheres do Araripe, né, na soma também com o Comitê da Democracia, que é da Frente Brasil Popular, que a gente está se organizando. Então, lógico que nós estamos no apoio e na construção também de todo esse processo do 8 de março, que é um ato que a gente vai estar realizando, a gente chama de um grande ato político, porque para a gente o 8 de março sempre foi, a gente sempre realizou atividades políticas, né, nos municípios onde a gente está. Mas esse vai ser um momento diferente, porque a gente vai somar a todos os outros, as outras organizações que tem no Araripe. Então vai ser um ato a nível Araripe, não só Uricuri. Mas a gente está construindo o 8 de março para que a gente possa trazer muitas pessoas do Araripe, muitas mulheres, muitos homens, pessoas que acreditam na nossa luta, para a gente estar aí na rua dizendo que a gente é contra essa reforma da Previdência Social, que nós somos contra a violência às mulheres, que nós somos contra o racismo. Então, são três temas que a gente vai estar levando ali para fora no dia 8 de março. Né, um momento em que a gente está chamando de um ato de grande... A gente quer que esse ato se transforme num ato de impacto na vida de todas as pessoas, para que se reflitam sobre tudo o que vem acontecendo, né, na negação dos nossos direitos, a retirada dos nossos direitos. Então a gente está nessa construção, não é isso, Vani? É isso, Cláudia. E perceber a importância desse ato, as mulheres como protagonistas, quando Uricuri ousa a fazer ato com o protagonismo das mulheres. Então, senhores comerciantes, senhores políticos, pessoas aqui da região do Araripe, vamos ficar atentos, porque esse é um ato que teve entre tantos outros que vão ter e que já teve. Então, é um momento histórico para Uricuri, é um momento histórico na vida política, porque a gente está fazendo um papel político, histórico, social nessa região. Não é pequeno, não é pouco, e a gente vai fazer muito mais e quantas vezes necessário for. Porque as mulheres sabem fazer luta, não é de agora. As mulheres têm um papel importantíssimo na luta histórica desse país. E nós do Araripe somos fortalecidas por essa diversidade que temos. Nós do Araripe somos fortalecidas como sertanejas que somos. Então, Uricuri, no dia 8 de março, ficará bonito. Assim, porque... Gente, perceba a importância das mulheres se reunir nesse momento contra a reforma da Previdência. É se reunir negando o que a gente não quer. É se reunir dizendo o que a gente quer para nós. Então, é nós estarmos em uma única bandeira nesse momento, e aí a gente chama a atenção para a diversidade de movimentos que vão estar nesse dia. Não é o fórum apenas, não é o MPA, não é o Caatinga, são os movimentos. Então, é um momento que a gente vai precisar dessa unidade, é um momento em que a gente vai precisar da reflexão da sociedade. E quando eu falo senhores comerciantes e chamando a atenção para a reforma, Vera, é porque a Previdência que faz girar a economia das pequenas cidades. Então, não é só nós mulheres, não é só o povo trabalhador do campo, o povo trabalhador da cidade que vai perder, não. Quando a gente fala no geral. Os comerciantes também vão perder, porque a partir do momento que a reforma passar, se ela passar, que a gente quer que não passe, pode ter certeza, senhores comerciantes, que vocês vão perder muito, não vai ser pouco, não. Porque vai deixar de girar a economia nesses municípios pequenos. Oh, tem uma coisa também que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito importante, é que não dá para fazer ato por representação. Então, pensar que, não, o meu diretor do meu sindicato já está lá, o sindicato está representado. Ato de rua não é representação. Ato de rua é muita gente na rua, né? Então, eu sei que tem algumas práticas aqui na região de dizer, não, a fulana está lá, está me representando. A fulana não está lá lhe representando, não. A fulana está lá lutando, né? Por todo mundo, mas você também precisa lutar por você e para os outros, porque não dá para a gente fazer luta por representação. De representação basta os deputados que não nos representam, gente. Então vamos pra rua, né? É, eu sei porque eu visitei alguns lugares aqui, eles não, a gente vai convidar os nossos associados, mas se não for, a direção vai representando. Gente, não dá para fazer ato por representação, né? Vamos todas, né? Principalmente nós mulheres, vamos lá. Vamos lá no. Vamos pra rua. É, e como vocês sabem. O Fórum de Mulheres do Araripe está ligado à Articulação de Mulheres Brasileira, né? Que é uma articulação política nacional, e que a gente vai, no dia 8 de março, a gente vai soltar uma declaração, e a gente está dizendo que é a AMB na resistência, antes e pós este 8 de março, né? Contra o golpe pela volta da democracia, contra o racismo, por uma previdência social pública e solidária, pela legalização do aborto e pelo fim da violência contra as mulheres. A gente da MB está dizendo, vamos toda para a rua, vamos toda parar no 8 de março. A gente também tem combinado e tem dito para as mulheres que não podem sair dos seus trabalhos, que signifique, né, faça, use um símbolo que você está solidária à causa, que você faz parte da luta, se você colocar uma blusa lilás, uma blusa roxa, um laço na cabeça, uma tiara, né, e ir para o seu trabalho, né, e dizer, tá, eu não posso ir para a rua, mas eu estou nessa luta, se manifeste, essa é a sua forma de se manifestar, né, a gente quer que todas vão para a rua, se a gente pudesse, para os nossos amigos que têm trabalhadores, a gente fica dizendo, deixa as trabalhadoras ir pelo menos 2 horas para a rua nessa hora do ato, né? A gente sabe que muita gente não vai poder ir, mas você pode ir para o seu trabalho nesse dia com essa voz, dizendo assim, olha, eu estou na luta, eu sou contra a reforma da Previdência. Esse é o modo de você dizer que está contra a reforma da Previdência. Vai ter um momento muito importante que Valdilene falou já da audiência pública, que eu quero reforçar, esse é um momento muito importante, porque é o momento da gente olhar, principalmente quem vota aqui em Uricuri, né, que votou nos seus vereadores, todo vereador tem seu deputado, gente, né? Todo vereador está ligado a um partido político. Hoje de manhã, mais cedo, eu vi o programa do sindicato, leu a lista dos deputados daqui, dos deputados estaduais daqui. A gente precisa estar de olho nesses cabras, né? E nessas cabras, porque tem poucas cabras. Mas a gente precisa estar de olho sabendo o que é que eles apoiam mesmo, né? O que é que eles vão defender. E a gente precisa. Então, aqui, como a gente tem a possibilidade de ficar mais perto dos vereadores dessa cidade que foram recentemente eleitos, a gente tem que dizer para eles, né? E para as vereadoras, olha, diz para teu deputado que os teus eleitores são contra a reforma da Previdência, né? E se ele for votar a favor na próxima eleição, eu tô querendo que a gente faça uma campanha de mídia, de rua, de dizendo, deputado que votar a favor da reforma da Previdência, não terá nosso voto. Não terá nosso voto. É, e olhe que a região do Araripe está cheia de deputado, viu? De deputado, que Deus me livre. E olhe que eu nem penso nesse Deus que vocês pensam. Isso mesmo, Vera. A gente está também para dizer isso nas ruas, né? A gente está para dizer que nós estamos unidas pelas nossas bandeiras de lutas, todos os movimentos que estão engajados, né, nesse momento, nessa construção. E estamos para dizer aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, aos prefeitos e prefeitas, principalmente do Araripe, que a gente está sim de olho nessa turma. E que a gente não vai ser a favor de quem é contra nós, população. Então, fiquem atentos, atentas, porque o objetivo é esse, é de dizer que a gente está contra esse povo que também estão contra nós. Tá certo? Vamos aprender, gente, a refletir e a votar certo. Votar em quem realmente nos representa. E aí a gente está indo para os nossos minutos finais. A gente precisa... E aí eu vou passar para minhas amigas... fazer as suas considerações finais do programa, viu, gente? Esse negócio toda vez eu digo, não é só aqui, é só hoje. Porque você não é o final da sua vida. Então, faça as suas considerações finais, dê seu recado final, Nidinha, depois Valderene, e assim sucessivamente. A gente está terminando o nosso programa de hoje, que hoje foi, como vocês dizem aqui, hoje foi facinho fazer esse programa. É assim, só reforçando um pouco, né? Você, mulher que está longe, que está ouvindo o programa, que mesmo que não participe de algum grupo, de algum movimento, junte-se a uma vizinha e venha. Chame outra, venha só, se for possível. De um a um, de repente, a gente enche aqui a cidade de Uricuri. Queria agradecer, né, por estar aqui participando, mandar o meu alô para as pessoas que eu sei que na minha cidade assistem, ouvem, né, o programa. As pessoas, meus familiares, né, eu tenho uns familiares lá no Sítio Palácio, lá no Granito. Eu falei do movimento, ficaram com vontade de vir, mas sempre tem assim, algumas coisas que impedem, né? E mandar um alô para minha família que estiver ouvindo. A meus amigos, que eu sei que que ouve, eu só quero dizer assiste, ouve o programa. Eu tenho um primo lá na Vila São Francisco, ele ouve o programa, mas a esposa dele é assim, ou mais decinha, né? Minha sogra gosta de ouvir também, lá na rua, lá na Coab 2. E mandar um alô também para meus amigos que a gente veio agora de Bodocó junto, Cili, mas seu esposo Laércio, né? E dar um bom dia a todos os ouvintes. E até uma próxima vez. E aí, Valderene, você que hoje fez uma verdadeira maratona nessa rádio aqui. Primeiro, eu gostaria de mandar um alô atrasado, Vera, porque lá em Passar das Pedras, esse programa tem uma grande audiência, viu? Muito bem. Todo sábado, as mulheres ficam ligadas, já começa de manhãzinha no programa do Catinga, aí passa pelo do sindicato e vai pelo das mulheres, só desliga o rádio e às vezes nem desliga. E fica aí e diz, rapaz, eu vou escutar o programa das mulheres, porque a gente vê que é um momento onde as mulheres têm a oportunidade de falar, né? E não fica ninguém controlando, assim, o que tem que falar. Eu gostaria de reforçar também... Também, se ficasse, né, a gente... Pois não é? Botava pra fora. No caso aqui seria eu, né, que tocou. Pois é, controlando as demais. Então, eu gostaria de reforçar para o dia 7, a audiência pública, 8h30, lá no Casarão, que todos e todas estejam presentes, né? Para a gente se fazer presente. E no dia 8, a concentração lá na ABB, às 7h30, que nós também nos façamos presentes nesse dia e tragamos uma colega, uma vizinha, como já foi falado, né? E que a gente tem que mostrar nossa força e mostrar que a gente não está satisfeita com essa reforma, porque se essa reforma passar... Vai ser pior do que em 93, porque em 93 a gente ocupou a pista, fechou a pista, viemos de carona para Uricuri, houve saque e teve tanta gente que participou dessa luta, como Maria de Agostinha, que hoje é do Conselho, né? Seu João, que já está morando com Deus, né? Companheiro Ferrinho e tantos outros. E outras companheiras que não estão mais aqui, né? Teve pessoas do Catinga também. outras mulheres que não estão mais aqui no Araripe. E a gente não quer que isso volte a acontecer, porque no caminho que está indo, a gente vê que está próximo a acontecer isso. E a gente não quer, a gente quer continuar com nossa dignidade, com as conquistas que a gente já alcançou, que hoje, em vez de você ir pedir nas portas dos políticos, você tem direito a acessar um agramigo. E aí o agramigo você acessa, você aplica, você tem um bônus de 40%, você paga e você refaz outro. E você aplica na sua propriedade. Então, é isso que a gente quer continuar com nossas conquistas e vamos continuar com nossa luta até que todas nós sejamos livres. É isso aí. Nós não queremos morrer trabalhando e tampouco trabalhar para morrer. Então, vamos dizer não à reforma da Previdência e, para finalizar, povo, bom dia para todas nós, para todos nós, que a gente possa refletir bastante e que a gente possa também dizer não à reforma da Previdência. Por isso, finalizo dizendo fora Temer. E aí, Cláudia, diga aí, você também, foi outra que estava no programa da Raida aqui desde o programa do Caatinga. Pois é, hoje não tive tempo nem de fazer feira, nem almoço. Então, dizer que esse momento vai ser muito importante, e é importante, está sendo importante para a vida de todas nós mulheres, né? Que a gente realmente faça como Vera disse, que a gente use a cor lilás, que é a cor do feminino, é a cor da nossa luta e tudo, que a gente possa usar uma blusa lilás, botar alguma coisa lilás na sua casa, no seu carro, na sua moto, que a gente assuma as ruas nesse dia, porque é um momento muito importante para nossas vidas, tá certo? Então, as juremas vão estar se organizando a qualquer dia de noite aí até a terça-feira para produzir cartazes e tudo. E é importante que vocês também, que estão nos ouvindo, que venham, traga sua mensagem também, faça aí uma frase na cartolina, no papel que você tiver e venha para a rua, que esse espaço é nosso. Bom dia. Bom dia. A gente tem uma amiga, uma companheira, Cleane, que quer dar um recadinho aqui, para depois a gente fazer... Bom dia, companheiras. Sou Cleane, do Hospital Regional, diretora do Sinto Saúde, da região do Araripe. Eu e a companheira Mana, que mora lá em Pubi. Eu quero lembrar a todas que não esqueçam, vamos fazer parte, terça-feira, desse ato, que é muito importante para a gente, mulheres. Eu mesmo, Vera Guedes, e as companheiras aqui, com essa reforma da Previdência, eu estou muito prejudicada. Por quê? Eu tenho 44 anos de idade, 27 anos de contribuição no Hospital Regional e vou ter que trabalhar mais de 10 anos ainda, que poderia trabalhar só 3 anos, para fechar 30 anos. Então, isso é muito importante, que todas do hospital, que faz parte do Hospital Mulheres, do Sinto Saúde, vou estar lá com a faixa esperando vocês para a gente participar desse ato, que é muito importante nas nossas vidas. Esse dia 8 de março. Muito obrigada e um bom dia a todos. A gente que agradece, Cleana. Eu sempre digo, Nidinha quer falar. Hoje o nosso programa vai que vamos. Vamos embora. A gente tem 5 minutos a mais. Ah, foi mesmo, não tem mais não, mas cala a boca. Diga. Não, no momento que eu agradeci, eu vou agradecer a minha filha que me acompanhou, né? E foi a fotógrafo. E também acho que é assim, que elas começam desse jeito, acompanhando as mães, né? Para começar a participar dos movimentos. E assim a gente termina o nosso programa de hoje, Mulheres do Sertão, e é com muito, muito prazer que eu recebo todas vocês aqui, que recebi, a gente tá contando, né? Eu sempre digo que esse programa não é o programa do Centro Nordestino de Medicina Popular, mas é o programa do Fórum de Mulheres do Araripe, que nenhuma mulher precisa ser convidada para vir para esse programa. Você pode vir para o programa sem ser convidada e vir para cá e dar seu recado. Esse é o nosso desejo, esse programa